1496 ou 96? No 67 é tráfego à frente, 25 milhas. Porém, ainda restrito a 3 mil até que a aeronave à frente intercepte o localizador e declare que tem condição de aproximar, ok? 1496, passou a duna, do abrigo externo está estabilizado. Afirmo, estabilizado, 7653. Completa LS, 18.6 torre, boa noite, bom pouso. 18.6, obrigado, boa noite. Noite no mês, está agora reautorizado 2000, livre LS, pro de duna, chama estabilizado. A 2000, repassará estabilizado, boa no 8, no meio, obrigado. Centena com meia dúzia, já avistado, livre pouso. Pista no em Salvador, muito bom dia, é o Golfo Golfiosa. Golfiosa, prossiga. Golfo Golfiosa, solicito autorização para o reboque da posição 13, no rebota do pátio 1, para a posição 11, pátio 1. Da 13 para 11 e aguarde para Gol 7653, o Sol 03, libera direita, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 653, ligado 64 até lá. Dado no localizador, gol 1896. Sete, gol 1896. Duna, completa LF, 1862 e a torre, boa noite. 1862 a torre, obrigado, o 1896. Oi, Salvador, boa noite, gol no 8 no meio. 8 no meio, boa noite, o ajuste em Salvador 2012, vento a centena com 612, pouso autorizado na 10. Pouso autorizado na 10, gol no 8 no meio. Quadrão, céu. Estou estando sem baixo travado, vou no 896. 896, pouso autorizado, 10, centena com 62. Centena com 62. solo ao 07, libera a direita, ao Frigilete, só com 5. Vai livrar pela direita, Alfa Juliette, portão 5, Golf, 1-8 no meio. Grupo Golf Oscar, livre reboque, chame no término. Ok, ciente, botaria o término. Golfo Salvador, o Golfo e Golfo Oscar, informa o término do reboque, ok? Ciente, Golfo Oscar.